felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante. Meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansada estou da vida aqui deste lado. Já não podem mais, calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe um lugar. Existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Existe um lugar pra mim. Além do rio existe.